São dramas, muitos dramas. Carapuça, roleta russa, nada assusta. O mundo cai sobre nossas cabeças. Cabeças que não servem só para capacetes ou para serem rachadas com porradas de cacetetes. Eu olho de frente, de lado, todos parecem hiper hipnotizados. Eu falo, me chamam de cara que não sabe o que falo, que faz, que só anda pra trás, rapaz. Da paz eles falam da paz, se dizem defensores dignos de um Nobel. Na hora H, todo mundo imóvel. Cara, te falo, te caro, te explico. A vida pode ser questão de opção ou não, meu irmão. Somos vítimas de um jogo sujo, de seres sem escrúpulos que armaram um grupo. Sou rapper, sou forte, sou blog, não sou número um, muito menos mais um. Que nada sem essa é minha visão. Vamos, vamos, vamos em frente, vamos embora. Vamos, vamos, vamos em frente, vamos agora. Vamos, vamos, vamos em frente, vamos embora. Vamos, vamos, vamos em frente, vamos agora. Revolução já nesse país, revolução como jamais se fez. Que venham os livros, que abram-se arquivos, que seja dada oportunidades a todos tidos. Revolução sem sangue, revolução de ideias. Armas, pra que armas servem, zumbi? Seus ideais ainda vivem. Pois o mundo tá no fim. Do céu já é demais. Já no primeiro round, nocaute, lona. E adivinha em quem caiu? Como sempre um bastardo que não sabe nem quem o pariu. Não, não vou mudar de assunto. Pode crer, venham ver, é o presunto. Pra engrossar a lista que já perdemos de vista. Você se discapacitado, na real mal informado. Presídios, porões, super, super lotados. Caro coroa, me diga uma boa. Que face da moeda fomos condenados. Ruas, retratos do velho oeste. Pivete é manchete, mancha negra que alega os donos da selva de pedra. Onde um sempre banda o outro, casinha de caboclo. Para combater a polícia entra em cena, mas só dá certo na TV ou no cinema. Mora em um estado, poucos em bom estado. O que importa é o status, o resto é papo. Maldição.